Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a excelentíssima prefeita Márcia Rosa, cumprimentar o Agnaldo Araújo, que está representando a Câmara Municipal, todos os secretários aqui presentes, o vereador Dinho, que também está aí presente, os demais vereadores, o Bigode estava ali com a gente também. Bigode aqui, é que você tirou o chapéu, eu já não reconheci. Cumprimentar também a equipe da SEDUC, os professores, professoras, Berenildo, presidente do conselho, enfim, todos presentes, funcionários. Bom, queria fazer deste ato, que é um ato que a gente retoma a entrega dos notebooks para os professores. Numa primeira etapa, a gente entregou para todos os professores da rede, depois a gente teve novas contratações, e aí a gente teve que aguardar as novas contratações para a nova entrega de lote. Hoje nós estamos entregando cerca de 230 e até abril nós entregaremos os demais equipamentos, que talvez algumas pessoas saibam, a gente teve um problema no fornecimento por conta de uma questão que envolve a Tailândia, né? O mundo globalizado é fogo. E a gente teve lá enchentes que prejudicaram uma das indústrias que fabricam componentes para os notebooks. Mas já foi sanada essa questão e agora a gente conclui até abril a entrega para todos os professores da rede municipal. Hoje a gente entregando aqui para os professores do SIC, e como eu falei, eu queria fazer desse momento um momento de agradecimento. Primeiro, agradecer à prefeita pela confiança que depositou em mim nesses 3 anos e 3 meses de mandato. E, como a maioria já deve saber, eu estou saindo da secretaria no dia 4 de abril. Então, a gente agradece por tudo que a gente conseguiu desenvolver. A gente sabe que a educação é algo bastante complexo, mas a gente conseguiu importantes avanços. A gente avançou bastante, mas ainda há muito a avançar, né? Eu tenho certeza que o Luiz, que vai continuar esse trabalho, vai conseguir fazer talvez aquelas coisas que eu não consegui, e toda a equipe da SEDUC que permanece e continua trabalhando para que a gente possa construir a educação que todos nós sonhamos. Então, sem dúvida, tudo que a gente avançou, eu tenho e queria agradecer que foi todo o respaldo da prefeita Márcia Rosa, sem o qual a gente não conseguiria fazer o que foi feito. Então, agradeço de público aqui a prefeita, obrigado prefeita. Eu acho que a gente tem uma história política na cidade e a gente se propôs a realmente mudar. E não é fácil mudar uma cidade quando a gente se deparou em 2009 com tantos problemas acumulados durante o tempo. Mas a gente está enfrentando isso e, com certeza, a gente... acredito que a gente deixou uma... Eu, pelo menos, deixarei uma situação melhor do que a encontrei. Queria agradecer a minha equipe de público, porque todos, desde o diretor de departamento, aqui a Simone, até os que passaram pelo cargo, a Leonora, a Simone Stephanie, o Vandro, o Júnior, aqui nosso apresentador, que também fez parte da SEDUC, a Márcia Lamberti, enfim, a Valdívia, e tem mais gente que eu não estou localizando aqui. Todos que aguentaram o meu ritmo chato de trabalhar, né, que é intenso, e os meus secretários aqui também que me aguentaram, porque principalmente o de obras e manutenção, que são mais de 80 ligações por dia que eu faço para eles, mas com o intuito da gente resolver as questões. E todos nós, né, de finanças, secretário de finanças, secretário de planejamento, o Haroldo, enfim, todos aqui foram grandes parceiros numa equipe que é bastante unida, numa equipe que se une para resolver os problemas. Alguns são muito complexos e mais difíceis, outros simples, mas que a gente procurou, ao longo desse tempo, trabalhar em bastante harmonia. A Câmara também, que sempre que a gente precisou da Câmara Municipal, o Aguinaldo aqui, o Bigode, eles nos ajudaram, aprovaram as leis, trabalharam junto com a gente. Então, também agradecer o respeito que a gente estabeleceu, a parceria com a Câmara Municipal, enfim. Agradecer a todos os professores, professoras, diretores, equipes, pelo carinho que sempre trataram a gente, que mesmo na divergência, a gente sempre foi tratado de forma muito respeitosa, de forma muito cordial. Então, agradeço. E agradeço a todos os resultados que a gente tem alcançado, que não é o fruto do trabalho do secretário só e da prefeita, mas é o fruto principalmente do trabalho de todos vocês que estão na sala de aula. Então, parabéns, porque eu estava na sala de aula durante 13 anos, eu sei o quanto desafiador é isso, principalmente nos dias de hoje. E a gente também luta para que os professores sejam cada vez mais reconhecidos. E eu acho que a gente hoje está aqui nessa despedida. Eu acho que talvez seja o meu último ato público enquanto secretário, né? Terá uma série de entregas de reformas, de prédios, de notebooks, que o Luiz e a prefeita vão conduzir aí as próximas etapas. Mas eu costumo dizer assim que talvez foi a tarefa mais difícil da minha vida e foi talvez a tarefa mais intensa que eu tive durante o meu período. Porque culminou várias coisas na minha vida, inclusive o nascimento da minha filha. Então foi um período bastante difícil, porque a secretaria, ela nos exige muito, e a prefeita faz a gente trabalhar bastante e nos cobra bastante. Então a gente tem dias que a gente tem que enfrentar aquele velho dilema de se ausentar um pouco da família para se dedicar à questão pública, e isso é muito difícil. Como professor, a gente também vive um pouco isso, porque o professor geralmente tem duas carreiras, então trabalha de manhã, de tarde e de noite, e também enfrenta esse problema. Então, isso é realmente um desafio, conciliar tudo isso, né? Uma filha de 3 anos que te cobra muita presença. E eu lembro de um dia que foi extremamente difícil, que foi que a minha filha, a gente, lá em casa, eu sou corintiano, a minha mulher é santista. E a gente faz a disputa para ver quem a Júlia vai torcer. E um dia ela falou assim: papai, para você ficar em casa, eu tenho que falar Santos ou Corinthians. E nesse dia, realmente, eu senti o campo, ela cobra presença de mim. Então, eu espero agora, a partir de abril, me dedicar um pouco mais à Júlia, aos meus novos projetos. Mas certamente a Júlia vai ter o pai dela mais em casa durante esse período, sem precisar falar que ela tem que ser corintiana, embora eu queira que ela seja corintiana. Mas, desculpa ser emocionado, mas eu queria realmente agradecer a todos, prefeita. A senhora sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e o quanto a senhora pode contar comigo. Na secretaria, fora da secretaria, estarei sempre ao seu lado, lutando para a gente mudar essa cidade e construir a Cubatão que a gente tanto sonha. Obrigado.